Bom, o que a gente vai fazer é tentar um esboço de uma teologia da imagem. Né? E é claro que haveria muito o que dizer numa teologia completa da imagem, né? Muito mesmo o que dizer. O que a gente vai fazer é tratar de alguns problemas particulares e discutir basicamente a questão do lugar da imagem na nossa vida como cristãos, né? Nós somos a maioria que é tradição evangélica e a nossa tendência natural é de ser bastante crítico, né, disso, porque a gente cresceu numa reação contra o catolicismo. A nossa fé se desenvolveu em reação ao abuso católico da imagem. Então, esse é um assunto que não é muito discutido. Exceto a imagem no cinema, né? E na televisão. Aí o pessoal trata isso de uma outra forma, porque é um fenômeno moderno, contemporâneo. Mas a gente precisa pensar a respeito. Com certeza existe alguma relação entre a imagem no cinema e a representação visual, né? Bidimensional, pela pintura e tal. Bom, o que a gente vai fazer então? Vai tentar lidar com algumas perguntas. Primeiro é se a imagem é importante para a compreensão da arte. E o nosso foco aqui, embora o que a gente vai tratar seja aplicável para nossas discussões sobre cinema, que vão seguir, eu vou tratar aqui especificamente da pintura. Existem alguns teóricos aí da arte que pensam que a imagem não é essencial, não é fundamental. Que é importante você ter uma experiência visual, uma experiência de cores, mas não tem que haver representação de nada, ou se existe uma representação de alguma coisa na pintura, isso não é realmente essencial, significativo para a interpretação. Então, já que isso existe, embora não seja assim, a postura dominante no mundo da arte, mas é uma posição forte, então eu vou tratar rapidamente disso aí numa perspectiva cristã. Segunda coisa é se o cristão pode usar a imagem, né, na arte, deve usar a imagem na arte. E terceiro, se existe uma forma correta. E essa é uma questão séria também, se existe qualquer coisa correta ou errada na arte, né? Para muita gente não existe isso. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre essas coisas. Então, começando com o nosso primeiro problema, o problema da imagem, né? Só para a gente ter uma visão do que é imagem na pintura. Então a nossa primeira pergunta, se isso é essencial. Eu vou apresentar aqui para vocês, para começar, a visão sobre o que é obra de arte do Hockmeyer. Na verdade, muita gente compartilha, mas ele vai explicar isso de uma forma particular, né? Então, para ele, uma obra de arte é uma entidade que tem três estruturas distintas, mas interdependentes. A gente pode pensar no nosso corpo mesmo como ilustração. A gente tem uma base biológica, né? Física, química, biológica. Sobre essa base a gente tem a nossa estrutura de ação, né? Estrutura pessoal. E a gente não pode identificar uma coisa com a outra. E a gente tem muitas experiências semelhantes, né? De estruturas que estão relacionadas. A gente tem, por exemplo, numa célula, existe uma estrutura física, uma estrutura físico-química, e existe a estrutura biológica na célula. Embora os processos orgânicos dependam dos processos físico-químicos na célula, na verdade o processo, a dinâmica biótica da célula não é a mesma coisa que os processos físico-químicos. Não é exatamente a mesma coisa. No caso, a gente sabe disso porque as leis típicas da física não são suficientes para explicar a dinâmica biológica. Né? Então, o metabolismo das células, processos reprodutivos, essas estruturas é como se estivessem montadas sobre a base físico-química, mas de alguma forma elas transcendem essa base. Então, a gente não consegue derivar a dinâmica biológica diretamente, por exemplo, do que a gente sabe sobre química, né? Sobre o comportamento da matéria no nível molecular. Isso não é suficiente para explicar o metabolismo celular, por exemplo. Agora, você não consegue explicar o metabolismo celular sem fazer referência a esses processos físico-químicos, porque eles acontecem sobre esses processos, né? E a reprodução e outras coisas. Então, esse é um conceito da filosofia informacional, de que às vezes uma entidade, um indivíduo, ele é composto por estruturas que são interrelacionadas e uma depende da outra, mas elas são distintas. Então, Hans Hoekmaecker, que foi um historiador da arte holandês do século XX, trabalhou com Schaeffer, inclusive ajudou a fundar o Labrie da Holanda. Ele tem uma obra bem interessante, extensa, sobre história, filosofia da arte. Tem até alguns volumes aqui, o Rodolfo trouxe, para quem quiser dar uma checada. Então ele diz, na visão dele, nós temos pelo menos três estruturas numa obra de arte. Isso vem lá do Doiver mesmo, Herman Doiver. Então nós temos o substrato aí que a gente poderia chamar de psicofísico, às vezes ele usa o psíquico, às vezes físico para descrever, que seria essa base material, mas com características apropriadas para atingir a nossa percepção. Então aí você tem a tela, você tem um certo brilho do material, você tem características do material que afetam os nossos sentidos. Bom, nós temos o substrato simbólico, que é o assunto da obra, o tema, o que ela fala. E tipicamente, né, na arte cristã, você vai ter esse substrato bem claro, uma representação de alguma coisa. E a gente tem um substrato, um superestrato estético, que é o nível mais alto, mais importante que a obra de arte funciona. Que é onde está o lado do estilo e da composição do autor. É o que ele vai colocar de particular e que a gente percebe esteticamente como belo, como feio, como belo desse jeito, ou como belo daquele outro jeito. Então, é o extrato em que a gente percebe o efeito estético da pintura. Então, é nesse ponto aí que se tornam significantes esses elementos, né, da pintura, como o espaço, o movimento, cor e tudo mais. Então, a gente tem essas estruturas aí. Um materialista, tipicamente, vai ter uma grande dificuldade de explicar o que é uma obra de arte. Porque como é que você vai reduzir o substrato simbólico e o superestrato estético a essa base material da pintura? Complicado, né? Complicado. Você faz uma análise química do quadro, né? Uma descrição física, espacial, faz uma análise química dos componentes e diz, isso aqui é a pintura. Não é, né? Porque não existe uma relação de necessidade entre o extrato simbólico, para começar, que é a informação que você colocou no quadro, e a base física. Não existe uma ligação necessária. Você não vai derivar de processos físicos essa estrutura. E a mesma coisa com o estético em relação ao simbólico e em relação aos outros. Então são estruturas que são interdependentes, mas não estão ligadas com a relação de causalidade ou de necessidade. Então há uma transcendência aí, né? Então isso é uma ideia, né? Uma explicação sobre o que seria a arte. Agora explicando melhor aí, né, a teoria dele. Só para dar um pano de fundo aqui, o Rodolfo vai usar um pouco desses conceitos depois na apresentação dele também. De acordo com o pensamento do Hoekmaecker, que a gente vem trabalhando também, há uma série de aspectos da vida humana que estão organizados, né, de uma forma ascendente. Então a gente tem um lado numérico na nossa experiência, a gente tem a experiência do espaço, do movimento, da materialidade, da interação. Nós temos um aspecto psíquico, né, em nós, a capacidade de perceber, a capacidade de se relacionar com outras pessoas. E nós temos, eu vou colocar, tem mais dois ali, né, nós temos o aspecto simbólico, o aspecto estético, jurídico, ético e o aspecto da fé. São aspectos da nossa experiência. Então, dentro do aspecto estético, e há uma razão para eles serem colocados nessa ordem, que a gente não vai discutir agora, mas dentro do aspecto estético da nossa experiência, ou a partir dele, se desenvolve a experiência da arte. Na verdade, o aspecto estético está em tudo, né? Então a gente pode falar que, sei lá, existe um aspecto estético na natureza, mesmo que seja isso não seja objetivamente dado. Mas a gente experimenta esse aspecto, né, na natureza. A gente percebe beleza nas coisas. E isso significa que elas são exatamente obras de arte. A gente fala isso metaforicamente, né? Mas não são exatamente obras de arte no sentido humano. Em outras coisas, a gente pode dizer que existe um aspecto estético. Por exemplo, nesse projetor, né? Então, existe um design para se produzir o projetor, mas ele não é uma obra de arte originalmente, né? Ele tem uma função técnica muito diferente. Mas ele tem esse lado. Então, as coisas têm um lado estético. Agora, você pode tomar esse lado e derivar dele uma espécie de ação concentrada, né? Intencional. Então, você fala assim, ao invés de criar um objeto que vai ter um lado estético, eu vou criar um objeto que a intenção central dele é estética. Então, aí você está criando arte. Quando você dá essa característica, dá um reforço, né, no lado estético da experiência. Você cria um objeto com essa intenção. E aí você tem vários tipos de objetos estéticos, né? Então, você tem a literatura, poesia, música, artes visuais, artes dramáticas, tudo isso são formas estéticas, né, de expressão humana, que tem outros aspectos também. Existe, por exemplo, o lado, sei lá, físico da música. Existe o lado físico, né, que são os sons, as ondas sonoras. Só que a intenção principal do som musical é estética. Você pode ter sons com outras intenções. Eu, por exemplo, estou fazendo um monte de sons aqui nesse momento. Mas qual é a minha intenção? Não é basicamente estética. É basicamente lógica, né? Que seria, eu até pulei esse não está representado ali, o aspecto lógico, o analítico da experiência. Bom, agora, a gente também pode diferenciar esses tipos de expressões estéticas pelo tipo de representação ou de representação simbólica, né? que elas trazem. Então, a representação pode ser verbal, por exemplo, no caso da literatura ou da poesia, né? Pode ser psíquica, que é o caso, por exemplo, da experiência musical, que é principalmente uma sensação, né, que a gente recebe. E existe a representação pictórica, né, que é a forma de você passar o sentido, mas através de imagens. Então, ainda está esse substrato simbólico ainda, né? Só que o substrato simbólico pode ser verbal, no caso da poesia, né? Estou dando esse exemplo, mas pode ser visual. Mas é uma forma de falar também, só que a linguagem é diferente. Então a gente está transmitindo coisas diferentes nesses diferentes tipos aí de arte. E as artes visuais têm essa característica, né? É que no lugar do substrato simbólico, ele é visual. A forma de comunicação é visual. Então, vocês lembram da estrutura de três aspectos da obra de arte que a gente viu no slide anterior? Então, a gente tem o lado psicofísico, né? Você tem a estrutura simbólica e você tem a estrutura estética, que é a composição, né? E esse elemento do meio é muito importante, porque a expressão estética, ela é montada em cima dessa representação, mas há várias formas de representação. No caso das artes visuais, ela é pictórica. Então, aí entra a questão da imagem, né? Existe, inclusive, uma ciência, uma divisão que hoje ficou acabou migrando para a história da arte, mas houve muita discussão a que pertenceria isso, que é a discussão sobre o conteúdo das obras de arte, que é iconografia ou iconologia, que vem de icon, né, do grego icon, que significa imagem. Então, a iconografia focaliza o tema das obras de arte de forma descritiva. Então, estuda os conteúdos, né? É um aspecto da história da arte que é importante para a interpretação, ou pelo menos muita gente acha que é, muita gente acha que não é, mas a gente acha que é, não trabalhar com essa suposição. E você focaliza o tema da obra de arte. De certa forma, prepara para o terceiro passo, que é a crítica da arte do ponto de vista da forma, né? Da composição estética. Então, para um iconologista, a compreensão da arte é incompleta se você não considerar aquele substrato do meio lá, que é o lado simbólico. Agora, a gente pode perguntar, esse lado do símbolo pictórico é realmente essencial? Então, tem muita gente que achou que não. Esse cara, por exemplo, que diz: longe, então, da verdade está a arte da imitação, a mimesis. E se isso tudo produz, é o que parece, porque aprende apenas um pouco de cada coisa. E esse pouco é um simulacro, o eidolon. Quem falou isso? Platão. Para Platão, a imitação é uma coisa inferior, porque para Platão a verdade é o mundo das ideias, né? Quem já viu isso, essa ideia do Platão? O mundo, a verdade está lá no mundo ideal. Então, para ele, as coisas que a gente vê físicas já são cópias. São cópias das formas. E aí você vai pintar isso aí, é a cópia da cópia. Você está se afastando da verdade cada vez mais. E é por isso que o artista, o imitador, consegue copiar tudo. É porque, na verdade, ele tá tão longe da essência das coisas que é fácil fazer essas representações. Então você copia, mas na verdade as cópias estão muito longe da verdade das coisas. Então para ele a pintura é uma arte fantasmagórica. Ele usa... eu esqueci agora a expressão grega, mas ele diz que é fantástico. É a Disneylândia, né? Se fosse falar de forma mais contemporânea. Mas um discípulo dele discordou. Ao que parece, duas causas e ambas naturais geraram a poesia, está errado, geraram a poesia. O imitar é o congênito no homem, é congênito no homem. E nisso difere de outros viventes, pois de todos ele é o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções. E os homens se comprazem no imitado. Então isso foi Aristóteles, então, já disse que a mímesis é essencial. A gente precisa copiar as coisas, faz parte da nossa natureza, então o artista só está expressando aquilo. Mais tarde, esse outro cara, o Filostrato, vai dizer que a diferença no caso da arte é que a imitação, que é natural, é combinada com a técnica. Aí você tem a arte, que é a imitação combinada com a técnica. Então, o Filostrato vai dizer que até mesmo os que veem as obras da pintura tem que ter a capacidade de imitação, pois ninguém ia achar uma pintura de um cavalo, de um touro, interessante, né, válida, se não tivesse uma imagem na cabeça para fazer a comparação. Então, ele está argumentando que isso é estrutural, não é que o artista inventou uma coisa do nada, né, e que a gente poderia se livrar disso. Ele disse, não, isso é uma expressão mais particular de algo natural. A gente imita mesmo e quem não é pintor também é imitador, porque ele tem essa capacidade da mímesis. Né? Então, um dos principais iconologistas, esse cara aí, Luiz... Como é que fala, Gisele, francês? Luiz Réau? Réau. Luiz Réau. Escreveu em 55. Forma e conteúdo são um todo que não se pode dissociar sem torná-lo ininteligível. E aí ele faz um comentário particular sobre a arte medieval. Né? Pela iconografia, muito mais do que pela estilística, que se pode chegar a compreender a arte medieval. Claro, ele era iconologista e estava puxando a sardinha para o lado dele. Mas o ponto é que você não deve dissociar forma e conteúdo. Então, para nós, não é suficiente essa ideia. Não seria suficiente avaliar a qualidade da composição sem considerar o conteúdo. O que está falando, o tema, a mensagem daquilo ali. A verdade na arte não quer dizer que se deve fazer cópias literais da realidade, mas sim que a intuição do artista é profunda e plena, tendo certamente uma visão correta da realidade. Quer dizer, isso é ser verdadeiro na arte, ter uma visão do todo. A verdade tem a ver com a realidade em sua totalidade e com seu âmbito e significado. Isso foi o que o Hans Hochmacher disse a respeito. Ele fala em outras situações, ele dá a mesma ideia, que a arte tem conteúdo, sempre tem conteúdo. O conteúdo é a vida, mas se o artista perde contato com a realidade na sua integralidade, isso vai se refletir na pintura dele. O artista pode ser existencialmente muito comprometido, mas perder o contato com a realidade de forma profunda. E aí isso vai aparecer na arte dele de um jeito ou de outro. Porque a arte sempre vai ser um meio de expressão, sempre vai ter substrato, mesmo que ele seja suprimido. Aí David Estrada, ele é professor, ou foi até pouco tempo, professor de estética da Universidade de Barcelona, é cristão. Para Hochmacher, como para um bom número de crentes evangélicos, a arte nunca pode perder seu caráter representativo. Deve conservar sempre certo grau de mímesis, que é o que o Platão usou lá no início. E de fato isso reflete a tradição cristã e evangélica também, não é só para os evangélicos. É um aspecto da tradição cristã, essa ideia de que tem conteúdo na arte. E a gente precisa discutir a relação da forma com o conteúdo. Então, vou citar aí alguns critérios que para avaliar a arte, que tanto o Schaeffer como o Bookmaker aplicaram. Então, você vai avaliar uma obra de arte. Você vai considerar a qualidade técnica do trabalho, autenticidade, quer dizer, até que ponto o artista está existencialmente ligado àquele projeto, né, àquela pintura. Conteúdo, então é o aspecto simbólico, né, que a gente já considerou. A composição, que é o aspecto estético, e a relação de conteúdo e composição. Então, eu destaquei aí, está em negrito, esses três últimos pontos. Também não é só fechar no conteúdo, porque aí isso não é arte. Porque para ser arte tem que ter o conteúdo, mas tem que ter o lado da forma estética. Né? Então, a apreensão cristã da arte nessa tradição não seria completa sem considerar a relação de forma e conteúdo. E aí eu estou destacando aqui o lugar desse conteúdo na composição. Né? Bom, então a gente pode passar para a nossa segunda parte. A partir dessa visão geral aí sobre o lugar do símbolo, né? do icônico na pintura. A gente pode pintar ou apreciar a pintura sacra? Então, isso é uma grande questão, né, para os cristãos. Mesmo aqueles que são bem críticos da tradição católica, de vez em quando tem prazer com a pintura dessa, né? Especialmente em representações mais contemporâneas. Lá na casa do Maurício, em Fazenda Rio Grande, tem numa coluna da escada, na sala dele, tem um quadrinho pequenininho. Eu não sei se vocês já viram esse quadrinho. Tem um sujeito, quase assim, desmaiando, segurando um martelo na mão, né, que tinha usado para pregar exatamente, e sendo arrastado, sendo trazido por Jesus, que abraça ele pelas costas. Né? Só que você não vê a face de Jesus, não. É só um pano assim, fechando. Né? Ele está com a túnica branca, essa parte da túnica cobre o rosto. Né? E ele abraça o sujeito, só que nas mãos dele estão lá os buracos, né, do prego. É como se fosse assim, o sujeito acabou de furar as mãos de Jesus e Jesus está recebendo ele. Então, isso se tornou muito popular entre os evangélicos. Eu até simplesmente esqueci de incluir a imagem. Se tornou muito popular e é muito tocante mesmo a pintura. Eu esqueci a nacionalidade, mas é um pintor de fala espanhola. E, na verdade, o Maurício conhece um artista que conheceu esse cara e que doou o quadrinho para ele. Mas se tornou bem popular. Inclusive, na internet, você encontra isso. Mas é uma representação que entre os evangélicos ficou popular, né? E às vezes a gente não pensa muito que é tudo bem, é uma forma contemporânea, tem uma certa inspiração em desenho de quadrinhos, na forma de representar, mas não é tão diferente do que a pintura fazia antes. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Né? As imagens são relevantes para o cristianismo? No final das contas, a gente precisa disso? De repente é dispensável, né? Mas a gente tem, por exemplo, na ortodoxia grega, né? O ícone, que sempre foi muito importante. Vocês já viram esse tipo de imagem, né? Esse Jesus assim, com esse rosto comprido, nariz comprido, né? Olhando assim, um olhar penetrante. E o livro, né? Então o ícone é uma coisa comum, né? Mas isso é a igreja ortodoxa, né? De fala grega, que separou no século XI, né? Da igreja católica. Na igreja católica, a representação é importante também. Isso aqui, daqui nós não temos dúvida, né, a respeito. Para os luteranos, também a arte, a representação sacra teve seu lugar. Né? Então, esse é o Grindelwald, que é um alemão. E se tornou luterano na época da Reforma. E na Reforma Luterana se pintavam quadros com temas sacros. Né? E nós temos o Lucas Cranach, que foi contemporâneo e seguidor de Lutero, ele que pintou inclusive esse quadro famoso de Lutero, e aí a gente tem uma pintura da crucificação também. Então os protestantes também fizeram isso, né? Quer dizer, eu citei quatro exemplos: igreja ortodoxa, católica, luterana, né? E agora o quarto exemplo, calvinistas, né? Então quem pintou esse quadro do erguimento e da cruz foi Rembrandt. Que, inclusive, depois a gente vai comentar, é esse sujeito aqui. Ele pintou sua própria face ali no momento, não estivesse lhe ajudando, né? Está vendo as mãos dele aqui? Ele está levantando o quadro. E o Rembrandt já é posterior, mas é dentro do calvinismo, né? Então, assim, de um modo ou de outro, os cristãos, inclusive protestantes, usaram esse tipo de representação. Mas, lá em Êxodo 20, né, sempre vem na mente dos crentes aquele texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Imagem de jeito nenhum. Êxodo 20, 4 e 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui nós temos a proibição da imagem. Quer dizer, será que isso fecha a questão? Então não tem jeito mais, não pode ter imagem de forma alguma, está tudo errado. Bom, então a gente pode... Vamos considerar outros textos, né, do Antigo Testamento. Levítico 26:1. Não fareis para vós outros ídolos, nem levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinar, diz a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, esse texto é interessante, é o mesmo mandamento apresentado de uma forma diferente, mas aqui você vê que o que são dois mandamentos no texto anterior, aqui é um mandamento só, né? Então ele está dizendo para não fazer ídolos, não levantar imagens de nada, né, para a gente se inclinar a essas imagens. Essa foi a ordem que foi dada originalmente. É claro, em Êxodo você tem dois mandamentos. É a proibição de fazer as imagens e a proibição de se prostrar diante das imagens. Inclusive o fato de serem dois mandamentos foi usado pelos calvinistas para dizer que você não pode fazer nem uma coisa nem a outra. Só que isso não é a forma adequada de ler os mandamentos do Antigo Testamento. Aliás, nenhum mandamento você pode ler isoladamente dos outros. Então, uma coisa que Jesus fez foi isso. Você pega ali o Sermão da Montanha, então Jesus toma alguns mandamentos que eram isolados dos outros mandamentos, interpretados de forma legalista, e reverte a interpretação. Quer dizer, você tem que olhar em termos da visão bíblica de mundo, qualquer mandamento, em termos da visão bíblica de mundo, e da legislação como um todo. Quer dizer, é óbvio que a razão por que Deus proibiu a representação das figuras, é para que a adoração não fosse feita. Que essa era a realidade da época. Né? E a gente aceita, normalmente os evangélicos aceitam esse tipo de leitura com respeito a outros mandamentos que a gente não quer cumprir literalmente, que a gente deixa para os adventistas. Né? Mas quando se trata desse mandamento, a leitura tradicionalmente é legalista, é de isolar o mandamento dos outros, como se ele tivesse um valor por si só. Quer dizer, Deus proibiu de fazer imagem. Por quê? Proibiu porque proibiu. Não tem sentido. Proibiu porque proibiu. E isso não existe no cristianismo. Em Deuteronômio está escrito lá que Deus deu os mandamentos para o nosso bem. Quer dizer, eles têm um sentido. Eles têm uma ratio, uma razão. Tem um sentido. Então, quando você olha no contexto geral, você vai ver que é por isso que o mandamento... existe o mandamento contra as imagens. Agora, a prova de que você não pode interpretar isso de forma legalista é que Deus, logo depois, manda fazer imagens. Olha lá. Farás dois querubins de ouro. De ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório. Quem mandou fazer isso? Deus, segundo a imagem, né, que estava nos céus. Quer dizer, esse é o problema de interpretação legalista. Você isola um mandamento do resto, você vai obedecer sem entender por quê, e vai colocar, no final, você vai achar uma contradição na Bíblia. Aqui a contradição. Deus proibiu fazer imagem e depois mandou fazer imagem. A contradição está na sua cabeça. Né? Que é esse problema, você lê um texto sem considerar o resto. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Veja, Deus não é representado. Mas os querubins são representados. Mas também tem uma coisa, o querubim está sempre ligado à presença e à santidade de Deus. Então, para que o querubim está lá? Para representar o quê? A presença e a santidade de Deus. Então, isso é curioso. Há uma representação indireta. Isso é muito interessante. Há uma representação, mas ela é indireta. É claro que o querubim existe, né? o anjo existe mesmo, mas ele tem a sua aparição tem esse significado, né, no Antigo Testamento. Bom, e aí o Senhor vem sobre o propiciatório, né, para se comunicar com o povo. Êxodo 25, 31 a 40. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices. As suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra haste. Uma maçaneta e uma flor. Assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Então aí você tem a representação também da natureza, né? Dentro, para embelezar o local e dar um sentido também, o local de culto, né? Então isso está integrado também, né? Esse lado estético, né? E aí você tem, né, outros textos falando das flores, né, no candelabro. Então a gente tem outros elementos de representação e elementos puramente estéticos também nas vestimentas, né, no éfode e tal. Um outro exemplo interessante, Números 21, 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Então Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente. Né? Não era exatamente uma peça esteticamente qualificada, mas era obra de arte e era imagem. Né? Deus mandou fazer imagem. Numa situação, quer dizer, Deus não é legalista. Ele dá os mandamentos, mas ele sabe que o mandamento tem um jeito certo de aplicar, né? Então Moisés fez a serpente de bronze, botou na haste, o negócio funcionou, mas no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Está em 2 Reis 18, 4. E lá no verso 4 diz: ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então vejam, por que Deus deu um mandamento, junto com o mandamento contra a idolatria, um mandamento proibindo a imagem? Porque Deus sabia que o povo ia usar a imagem para a idolatria. Quer dizer, o erro está no ato de representar? Não. Se estivesse no ato de representar, Deus não ordenaria a representação da serpente. O ato de representar é de forma física, visual. Né? Então, o que estava errado? É o que os filhos de Israel fizeram com a representação visual. Transformar em ídolo. É isso que está errado. Quer dizer, existe um sentido para a proibição. Então, a proibição não é que você não pode fazer porque não pode fazer. Não é o islamismo, né? Que não pode ter de jeito nenhum representação visual. É quase que a gente tem... compartilha com o Islã, né? É os protestantes mais calvinistas, chiitas. Oh, meu Deus. Bom, deixando claro que eu sou calvinista, todo mundo sabe que eu sou calvinista, mas esse é um aspecto da tradição calvinista que é um pouquinho desequilibrado, na minha opinião. Só uma coisa, não sei se faz sentido, mas... Quando se faz a proibição da feitura de imagens, ela está fortemente relacionada com o primeiro conceito transcendente da divindade. Né? É. Não é para fazer imagem de Deus. É. Para não associá-lo com qualquer substrato da criação. É. Ele está para além disso. Isso mesmo. Pode ser reduzido a... É. Não, o problema da imagem é que você, quando você vai representar Deus, é que você vai perder essa consciência que Israel ganhou da transcendência de Deus como Criador de todas as coisas, de todas as potências, né, da criação. Então, os pagãos tendem a confundir a divindade com um poder, uma potência, uma dimensão da natureza. Normalmente, isso é expresso na adoração de um animal, né, ou de um poder celeste, de uma estrela, de uma coisa assim. Ou existiu até adoração entre os pitagóricos, por exemplo, a adoração dos números, né? Então, esse é o nosso problema. É esse resquício pagão. Até hoje, na ciência contemporânea, existe esse resquício pagão de achar o princípio divino, o princípio ordenador e originário de todas as coisas, como algo imanente, algo estrutural. É uma das forças que está aqui, é o divino, nesse sentido metafísico, né? Então, isso é um paganismo ainda. O cristianismo, ele corta isso. Aliás, o judaísmo, inicialmente, a religião de Israel, depois o judaísmo e o cristianismo, eles quebram isso quando eles vão dizer que Deus criou todas as coisas. Ou todos os poderes que a gente consegue enxergar e tocar são criaturas. Então, quem é Deus? Deus é, Deus está além, né? Está para além das leis, das forças, dos poderes da natureza. Então, é a transcendência de Deus. Mas tem um outro lado também, que está muito forte lá em Gênesis 1. É que Deus criou o homem à sua imagem. Então, a imagem, o ídolo, ele tira o lugar de Deus e tira o lugar do homem também. Porque o homem só encontra ele mesmo olhando para Deus. Então, se você cria um ídolo, o homem se esquece de que Deus é maior e que ele não pode ser menor do que nada na criação. Então, quando você pega uma coisa na criação e transforma num ídolo, então você, que era para ser imagem de Deus, é reduzido, né? Você se torna menos do que aquela coisa criatural, aquele aspecto da criação. Então, a imagem tira o lugar de Deus, tira o lugar do homem também, né? Tanto é que, como é que Deus restaura o conhecimento da sua imagem no mundo? Através de Jesus, que é a imagem, né, expressa de Deus. Essa é a ideia. Agora, e os cristãos? O que os cristãos disseram a respeito disso depois, da representação do sagrado, né? Então, João de Damasco, na época da primeira controvérsia, grande controvérsia iconoclasta, quem já ouviu essa expressão, iconoclasmo? É a quebra de ícones, né? Iconoclasmo, quebra de ícones, quebra de imagens. Então, aconteceu essa controvérsia iconoclástica por volta de 730, 730 especificamente, porque teve um decreto do imperador limitando os ícones. Então, João Damasceno, na época, morava em terreno muçulmano, já em terreno muçulmano, mas ele era um teólogo cristão importante, e ele escreveu esse discurso apologético contra os que rejeitam imagens sagradas, para defender o lugar da imagem, né? As imagens estavam sendo destruídas e banidas por algumas pessoas durante essa controvérsia iconoclasta. Então, algumas coisas que o João Damasceno usa, alguns textos bíblicos. Deuteronômio 4,12. Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Para dizer que a revelação de fato bíblica mostra que Deus é invisível. A divindade não pode ser representada. Ele se reporta a Dionísio Areopagita, que é um, na verdade, é o pseudo-Dionísio, né? Areopagita, é um autor místico que usa o neoplatonismo para falar de Deus, enfatiza a transcendência divina, usando ideias gregas, mas a ideia de transcendência está no próprio, na Bíblia hebraica, né? Está lá. Precisava dos gregos para dizer isso. Mas o ponto é que ele se tornou um autor importante e ele enfatizava que você deve representar a divindade através do dessemelhante, quer dizer, aquilo que obviamente não é Deus. Você pode usar como símbolo, mas você olha e vê, não, é claro que Deus não é isso. Então é um símbolo que você não vai confundir, não vai a idolatria. Mas ele usa algumas ideias desse cara, além dos textos bíblicos, e enfatiza isso aí, que Deus é transcendente, então como é que você vai representar? Ele não tem forma. João 5,37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então Jesus confirmando aí, né? Não viu a forma do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Então agora nós temos a ideia de visão, né? O Pai não é visto, visível. Mas Jesus revelou o Pai. Mas como Jesus revelou o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,8. Quer dizer, a imagem encarnada de Jesus, que não é só a imagem física, é a pessoa de Jesus completa, mas incorporada, sem dúvida, é a manifestação visível do Pai. Hebreus 1,3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Então, Jesus é a expressão exata do ser divino. Então, o que o João de Damasco conclui desses e de outros textos que ele utiliza na sua argumentação, no seu tratado, na sua apologia? Essa é a razão pela qual ouso representar o Deus invisível e o faço não com relação à sua essência imponderável, quer dizer, divindade, mas com respeito à sua manifestação visível, tornada apreensível por meio de sua participação na carne e no sangue. Não represento a Deus em sua essência invisível, mas a ele represento por meio de sua carne visível. Uma sacada interessante, né? O que ele alegou? O que o João de Damasco está alegando? Claro, eu não posso representar a Deus de forma visível, mas Deus criou uma imagem visível dele mesmo, porque Deus assumiu a natureza humana. Por que eu não posso, então, representar essa figura? Porque essa figura é física, visível. Não é Deus. Né? É, quer dizer, não é a divindade, perdão. Porque esse é o ponto. É Deus em carne humana. Quer dizer, a pessoa que está se manifestando na figura humana é divina. Mas a figura dela é humana, pode ser tocada. Se ela é humana, perfeitamente humana, pode ser tocada, por que ela não pode ser pintada? Por que ela não pode ser representada? Será que seria pecado tirar uma foto de Jesus? É uma boa pergunta. Jesus nem eu. As fotos iam queimar, né? É... Então, isso é uma questão séria, porque o que o João Damasceno colocou é que se para Deus a imagem fosse abominável por si, e não por causa da idolatria, Deus não se encarnaria. Deus não se encarnaria. Quer dizer, não existe algo de abominável, de torpe, na existência do físico e da imagem em si mesmo. O problema não está aí. O problema está no uso que a gente faz isso, na relação que a gente tem com isso. Agora, de fato, os católicos deram, já com João de Damasco, um passo bem ousado, ou a gente diria falso, né? Ou perigoso. Não é isso aqui, né? O Bonaventura, que é um teólogo posterior, né? já da Idade Média, João de Damasco está na entradinha, né, da Idade Média. Boaventura defende que imagens são válidas para a educação religiosa. Então ele retoma o antigo conceito da Bíblia dos pobres, né, que o pessoal não sabia ler, então você tinha as imagens como forma de educar. Que, na verdade, a gente fica com essa conversa toda das imagens, mas nos livrinhos de crianças, na escola dominical da Igreja Presbiteriana, Batista, Luterana e tudo, tem lá Jesus desenhado, né, tem Maria desenhada... Tem, às vezes até o Papai do Céu aparece. Entendeu? É o seguinte, para as crianças, pode, né? Para os adultos, não. Mas esse, atenção, esse foi o argumento dos católicos. Esse é o argumento dos católicos. A pessoa não sabe ler, sem cultura nenhuma. O que você vai fazer? Encher a igreja de figura contando a história toda do início até o fim, de uma porta para outra. Faz sentido. Isso aí faz sentido. Não é que isso é o objetivo final, né? Mas tem seu lugar. Eu já vi pregação de pastor, bem famoso aí, falando que nem livro de criança tinha que ter, não. Isso é coisa do capeta. É coisa do capeta. Certo. Pois é, isso é bobagem. Tomás de Aquino ensinou que haveria uma unidade, e ele retomou isso também de teólogos anteriores, mas desenvolveu. Haveria uma unidade entre a pessoa divina de Cristo e sua imagem física. Então, o que acontece? Daí ele tirou a conclusão de que quando você pinta uma imagem, né, uma representação visível de Cristo, que o dever de adorar essa imagem vale tanto quanto se Cristo estivesse presente. Então, essa conexão se tornou perigosa. Porque aí, diferente dos santos que você presta a adulia, né, no caso da imagem de Cristo, você teria que adorar. Né, a latria, oferecer latria, né? Você teria que adorar a Deus, não é que você está adorando a imagem, mas você está adorando a Deus através dessa imagem pintada. Mas a questão é que existe uma base metafísica, né, que isso tem a ver com o sistema metafísico de Tomás de Aquino, para argumentar que há uma unidade da imagem física, da pintura visível, com a imagem física terrena de Jesus. Você postulou, por causa da sua filosofia, essa conexão. Então ele não somente diz que a gente pode representar a Jesus fisicamente, pintando, mas ele diz que essa pintura tem uma conexão ontológica com a pessoa divina de Jesus, então você teria que adorar através da pintura. E aí complicou tudo, né? Bom, na reforma o pessoal reagiu a isso. Lutero condenou a idolatria sem nenhuma, inequivocamente, mas não condenou a mera pintura de imagens bíblicas para fins decorativos e instrutivos. Então eu já mostrei ali o quadro de Lucas Cranach. Nós estamos atrasados. Que horas são? 10:15. Não, vai dar até 10:15. É porque começou. Gente, Calvino e Zwinglio eram bem mais radicais. Então, Zwinglio, na Suíça, proibiu radicalmente as imagens, e Calvino também. Né? Então, você tem um iconoclasmo reformado, né, que foi muito forte. Então, a gente viu lá, eu vi na Holanda e vi na Inglaterra essas imagens quebradas, né? Com as faces quebradas, imagens de anjos, de santos e tal. O protestantismo assumiu uma atitude que foi chamada por muitos de logocêntrica. Quer dizer, o centro é a palavra, mas a palavra exclui qualquer outra representação religiosa. Então, os sinais simbólicos foram destruídos, e o que era importante era raciocinar e entender. Isso tinha seu valor, né? Vamos encarar isso. Ao invés de dar a Bíblia dos pobres, da Igreja Católica, o que Lutero promoveu? As escolas públicas, para que as pessoas aprendessem a ler e pudessem ler a Bíblia para não precisar mais da Bíblia dos pobres. Né? Quer dizer, a reforma dá um passo além nesse sentido, que foi muito importante. Mas parece que a gente perdeu alguma coisa do lado simbólico. Né? Então vejam só o que o Calvino diz. De fato, os prelados da Igreja não tiveram outro motivo para abandonar aos ídolos o ofício de ensinar, a não ser o fato de serem mudos. Eu fiz uma ironia violenta, né, com os católicos. Mas olha o que ele diz. Nas institutas. Não sou tão inescrupuloso que considere que não se deve suportar nem tolerar nenhuma imagem. Pois se as artes de pintar e entalhar são dons de Deus, acredito que seu uso deve se manter puro e legítimo, a fim de que o presente que Deus deu aos homens não seja pervertido nem corrompido pelo abuso. Não considero lícito representar a Deus sob forma visível, porque ele proibiu e também porque sua glória seria desfigurada. Se não é lícito figurar Deus por meio de uma efígie corpórea, tanto menos se permite adorar uma imagem como se Deus fosse, ou mesmo nela adorar Deus. Então veja que ele recusa o argumento da Bíblia dos pobres e recusa o argumento de que haveria uma unidade da figura pintada de Jesus com a sua divindade. Ele recusa isso. Mas ele não recusa, pelo menos na sua expressão explícita, a figuração, a imagem. Ele diz que você não pode fazer imagem de Deus, porque por causa da glória divina. Mas ele não fala sobre imagem de Jesus aqui, e Jesus não era só Deus, Jesus era homem também, e a divindade dele era percebida através da humanidade, e ele não recusa a pintura, não é contra a pintura. Então ele não assumiu a visão platônica de que a arte é pintada, é falsa, né? Ele aceitou a ideia que, na verdade, é representada lá por Aristóteles, de que aí a mímesis é parte da natureza humana. Então, a gente não pode colocar a fé contra a representação visual, né, a mímesis. Bom, Kuyper, que foi um reformador contemporâneo, fundou o que foi chamado de neocalvinismo, que é uma forma, a gente poderia dizer, pós-moderna ou para-moderna de pensamento reformado, porque é depois do iluminismo, né? Então é uma reforma dentro do protestantismo, mas pós-iluminista. O Kuyper via a arte com bons olhos, mas suspeitava do uso religioso da arte, porque o medo dele é que, faltando espiritualidade, a beleza estética fosse usada para compensar a falta de espiritualidade. Então esse era o temor de Kuyper. Então, a sua advertência seria especialmente válida contra a tendência de confundir experiência religiosa com experiência estética, especialmente com o visual. Né? Você vê aquilo tão bonito que você chora, experiência religiosa. Pode ser, pode não ser. Né? Então, é uma crítica válida. Eu conheço gente que defende que a religião vem pelo estético. Eu conheço, por exemplo, eu tive um professor na UBESP que ele seguiu aquela ideia, né, de que a divindade é encontrada na poesia. Né? Os poetas são os profetas e os rastros do divino vêm através dessa experiência da arte, da estética. Então ele pegou e desenvolveu essas ideias, que vem do Heidegger, e propôs aí que a gente abandone dogma, abandone tudo e concentre na liturgia, porque a liturgia é um momento estético. Então a gente pode criar uma liturgia rica, bonita, e é aí que a experiência religiosa aparece. E se você tentar controlar a construção litúrgica com doutrina, moral, tudo, aí você saiu, porque isso aí já colapsou. A gente sabe que não existe revelação verbal, e a gente nem sabe se Deus existe, afinal de contas. E e a moral é uma coisa da modernidade. Então ele joga isso para lá e defende uma religião estética. Né? E curiosamente, muitos cristãos que recusam a racionalidade no mundo contemporâneo, evangélicos, e colocam todo o peso da experiência religiosa no experiência musical, né? Correm o risco de cair na mesma erro da igreja medieval, só que no outro lado, numa outra entrada. Né? Experiência musical, princípio muito estética. Não, pode não ser estética, talvez seja mais psíquica, né? É estética de qualquer forma, mesmo que seja qualidade estética seja questionável. Bom, conclusões preliminares. Os argumentos de Calvino contra o uso pedagógico, contra a latria das imagens de Cristo são válidos, embora mesmo o uso pedagógico seja limitado aí. Existe algum valor instrutivo, sim. A imagem pintada de Cristo não está unida à sua divindade como a sua carne estava. Então a representação de fato a representação de Deus pela pintura é inadequada, da divindade, né? Pela pintura. A arte sacra não pode cumprir o papel de palavra de Deus, que é o meio de graça por excelência. No máximo, ela pode veicular a palavra, servindo como manjedora da palavra. Igual o Lutero disse que a palavra era manjedora de Cristo. Né? Eu diria que a arte, ela pode ser a manjedora da palavra. Por quê? Porque Deus se comunicou verbalmente, né? Deus falou. Então, aí Deus não pintou um quadro. Deus falou. Então, a nossa comunicação com Deus vem por esse ato de discurso. Né? Deus realizou um ato de comunicação discursiva. É claro que não foi só assim a revelação de Deus. Né? O clímax da revelação de Deus é a pessoa de Jesus. O que nós conhecemos através da revelação verbal é em parte e vai passar. Está lá em 1 Coríntios 13. É em parte e vai passar. Mas, não importa. É o que a gente tem. Né? Então a gente não pode submeter a imagem, a palavra verbal ao símbolo estético. Né? Então, aí, inclusive, a gente estava conversando aí sobre o culto protestante, né, na mesa do café ali, o André estava comentando que o centro do culto protestante é o púlpito, né, é a pregação da palavra. Tudo encaminha para aquele momento. E na Igreja Católica o centro é a Eucaristia, né, que é o corpo, o sangue de Jesus, que é aquele símbolo ali. De fato, eu acho que ainda vale a crítica protestante contra o catolicismo. Eu acho que o centro da vida da igreja tem que ser mesmo a palavra de Deus. Porque o que acontece é que a pessoa de Jesus é dada para nós através do anúncio da palavra, através da pregação. Paulo é claro sobre isso. É a pregação. Se os caras não ouvirem a pregação, querigma, né? Não vai acontecer nada. Então Jesus é comunicado através de... Claro que não é só isso, tem toda a presença da igreja e tudo, mas a palavra tem um lugar central. Agora, a adoração a Deus, a resposta à graça de Deus, que a gente recebe através da sua palavra, né, que é o pão, né, o homem viverá de toda palavra, né, que procede da boca de Deus, mas a resposta a isso é global. Né? Depois que Paulo prega o Evangelho, em Romanos 1 até o final do capítulo 11, o que ele diz? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Quer dizer, o que é o corpo? É a sua vida incorporada, né? O corpo, os crentes já vão direto para a carne física, né? O corpo ali é a sua vida temporal. Então, na minha opinião, e eu acho que o Kuyper, ele falha um pouco nisso, não há razão para isolar o culto espiritual da arte. Então, eu também não concordo com os protestantes reformados, mais reformados do que eu, que vão dizer que a gente não pode dar tanto espaço para o símbolo e para a música, a beleza sonora, inclusive, no culto. Eu acho que não, porque isso é uma forma também de expressar a adoração a Deus, ainda que isso dependa e receba da pregação da palavra. Mas a nossa resposta tem que ser integrada. E, na minha opinião, não há argumentos sólidos para rejeitar a arte sacra, uma vez que o verbo se fez carne. Então, para mim, o argumento de João de Damasco, nesse ponto, permanece. E não há razão para evitar a pintura de símbolos de Deus sem a intenção de dar forma para Deus. Porque isso aparece na Bíblia, né? Então, a gente tem, por exemplo, os querubins, que apontam um determinado espaço como espaço da presença divina, sem representar diretamente. Ou a pomba, né? O Espírito Santo não apareceu em forma de pomba? E assim por diante. Então, as teofanias mostram que você pode fazer até representações indiretas de Deus, mas direto não pode mesmo não, porque ele não tem forma. Agora, Jesus é o verbo encarnado, então eu acho que João de Damasco, nesse ponto, ele tem algo a dizer para nós. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando da manifestação humana do verbo em Jesus. Sim. E as referências que a gente faz, por exemplo, ao Cordeiro? É, são símbolos, né? Pois é, eu estou falando que até as coisas que a gente teria como mais complicadas, que é a manifestação animal, por assim dizer, tem o seu lugar como representação. Mas isso é o que o Areopagita chamou dos semelhanças de semelhantes, né? Que é porque o símbolo é diferente. O símbolo não tem a intenção de dar uma representação do que é. Ele tem a finalidade de apontar. Ele aponta uma característica. Apontar algo que está fora, que é além dele. A representação, ela quer puxar para cá, para dentro da imagem. Ela quer puxar o que está sendo representado para dentro da imagem. É a mimesis, né? Mas o símbolo, ele já é mais excêntrico. Ele está apontando para algo que não é ele. É como a bandeira do país. Não é o país. Ninguém vai confundir a bandeira com o país. É um símbolo, então é um pouco diferente. Bom, três momentos aí de integração de símbolo e composição. Para dar umas ilustrações mais concretas disso. Então, no ícone medieval, que a gente já mostrou, a gente tem... o ícone é bidimensional. Você não tem três dimensões. Ele é hierárquico porque, por exemplo, o tamanho das pessoas, dos objetos, das construções, ele é relativo à sua importância teológica. Então, não existe nenhuma naturalidade na representação. O tamanho e a coloração das coisas depende da sua importância. E, inclusive, a posição no desenho, né? Então, o ícone é hierárquico, é transparente porque ele quer enfatizar a divindade. Então, ele vai usar... por exemplo, o dourado aparece muito no ícone, por isso, para falar do divino, né, do reflexo. Então, enfatiza a impassibilidade, o poder, a divindade. Isso a gente tem no ícone. O conteúdo do ícone quase sempre é a divindade na pessoa de Jesus. Mas há uma congruência de forma e conteúdo, porque a forma é construída para comunicar esse conteúdo da divindade através da pessoa de Jesus. Mas... a gente pode questionar essa questão da representação direta do Pai em alguns momentos. Então, Cristo Pantocrator, quer dizer, o rei de todas as coisas. Então, esse é o ícone mais antigo que existe, né, conhecido, no século VI, depois de Cristo, no Mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Então, você vê assim, o dourado, né, para colocar a divindade. Você percebe que há a face é impassível. Às vezes, inclusive em figura de crucificação, a face de Jesus parece que ele não está sofrendo nos ícones mais antigos. Porque a ideia de impassibilidade tem a ver com a ideia grega da divindade, né? A divindade é impassível. Então a figura de Jesus é assim, é uma figura que olha para frente, que não esboça sentimento nenhum. Isso é uma ênfase na divindade. Isso aí é o livro, né, que está lá em Apocalipse. Aqui você também tem a mesma coisa, né? O dourado, essa face olhando para frente. Então é muito mais teológica a imagem. Não tem nenhum interesse naturalista de apresentar uma pessoa humana concreta. Não existe esse interesse, né? Tem uma carga simbólica muito forte. É uma imagem bem estilizada. Tanto é que os ícones se repetem com a mesma característica. Até hoje os ícones no Canadá são feitos desse jeito. E em alguns lugares na Rússia. Isso aí está na igreja de Santa Sofia, Constantinopla, ou Istambul hoje, feito em 1280. Isso aqui está numa outra igreja de Constantinopla, é o Cristo, Senhor de todas as coisas também, aqui com os 12 apóstolos e 12 patriarcas. Mesma imagem, ela é repetida, porque é um ícone, não é uma representação. Então ela tem muito mais simbólica. O que você está falando? Isso aqui está muito mais perto do cordeiro. Entendeu? Muito mais perto do cordeiro, quer dizer, é mais excêntrico. Não é para dizer, ó, Jesus era assim. Ou para dar uma característica humana de Jesus. É para mostrar a divindade e a centralidade de Jesus. Mesmo quando a crucificação é representada, em toda pintura medieval você tem isso, né? É a hierarquia. Então a cruz no centro. A gente vai ver que logo depois a cruz sai do centro com uma razão. Aqui é a ressurreição de Jesus, tirando os mortos dos túmulos, né? Então de novo você tem essa... concentração hierárquica, né? Tudo aponta assim para o mesmo centro religioso, né, teológico. Agora, na Renascença, isso começa a mudar, porque a pintura fica tridimensional, a hierarquia se submete ao conhecimento natural, então, às vezes, Cristo está no centro, mas ele começa, às vezes, a sair do centro, ou as imagens deixam de ser tão proporcionais, ou, perdão, se tornam mais proporcionais, né? Você tem mais perspectiva. A natureza passa a ser ter um valor por si mesma, então, às vezes, atrás da cruz tem uma paisagem, né? Começa a aparecer a paisagem. Quer dizer, Jesus deixa de ser visto só como uma figura divina e começa a ser pensado como uma figura divina que apareceu na história, que tem particularidades históricas. Então, a gente, para ser fiel, a gente tem que representar isso junto. A gente tem que falar teologicamente, mas a gente não pode desprezar a natureza para falar da graça. Então, tem que colocar as duas coisas. Às vezes há tensões, mas o fundo espiritual é transmitido por meio da natureza e não às expensas da natureza. Então aqui, por exemplo, esse quadro do Giotto, de 1304 a 1305, deposição de Cristo. Vocês vão ver que Cristo aqui aparece no canto, né? Quer dizer, você não tem mais uma hierarquia direta, né? A hierarquia é criada indiretamente através da mensagem do quadro. Então Jesus não está mais naquela posição central. Ele tem uma auréola, mas ainda dourada, mas todo mundo tem, né? Até os anjos, todo mundo está mais ou menos parecido. Você tem uma representação humana muito mais realista do sofrimento, né? Humano. Então, e é tridimensional. Então, o que é isso? É uma tentativa de falar teologicamente no quadro, mas agora através de uma tentativa de representar a natureza de modo fiel. Então a natureza não é reorganizada para dar um sentido teológico. O sentido teológico tem que ser passado através de uma representação fiel da natureza. Então esse cara foi um dos que rompeu com o estilo bizantino, icônico, e introduz a pintura que a gente conhece hoje, né? Esse é outro quadro interessante, como é que fala isso, Rodolfo? Masaccio, né? Da Trindade. Só que aqui você tem o pai, a pomba e o filho, né? Então, isso pode ser lido de duas formas, né? Pode ser um exemplo de conflito, porque aqui você tem a divindade sendo apresentada, ele tem uma estrutura hierárquica, né? O quadro é hierárquico, mas, ao mesmo tempo, isso é apresentado, há um esforço de apresentar, fazer um exercício de perspectiva. Vocês percebem que há um esforço de fazer um exercício de perspectiva. Então, isso poderia ser entendido como um desarranjo. Quer dizer, o cara quer representar a natureza, mas quer representar a divindade e não conseguiu encaixar. Mais provavelmente, ele está apresentando a profundidade, quer dizer, ele está usando a experiência de espaço, de profundidade, para apresentar Deus como vindo e se tornando presente. Só que aí o pai é apresentado, uma coisa que os protestantes não aceitariam, né, de modo algum, porque não é só Jesus que está apresentado aí, né? Bom, o nosso tempo está acabando, gente, eu vou precisar encerrar, mas eu queria dar um exemplo aqui usando a ressurreição. Vocês estão vendo como que a ressurreição aqui em El Greco e Frangélico é bem fantasmagórica? Está vendo? Isso aqui é no início da Renascença, isso aqui já no fim, no maneirismo. Mas a gente vê que a ressurreição de Jesus, é claro, ela tem um elemento concreto, o túmulo está vazio, né? E aqui as pessoas estão vendo Jesus ressuscitado. Mas a imagem de Jesus é quase imaterial. Agora, no barroco realista, e eu vou citar aí Caravaggio e o Rembrandt, Caravaggio é anterior, você vai ver que há um envolvimento pessoal e uma representação mais concreta das coisas. Então aqui, como eu disse, o próprio Rembrandt é apresentado junto com Cristo. Vocês vão ver o seguinte, que embora Cristo seja fundamental, quem está no meio aqui é o Rembrandt. Então, isso realmente já não é mais medieval. Ao mesmo tempo que é uma referência histórica, é uma referência da pessoal, né? Da conversão pessoal, envolvimento pessoal, né? Naquilo. Agora, vejam só, vou mostrar aqui alguns quadros da ressurreição e a gente vai concluir. Esse Cristo aqui é o jardineiro. Vocês estão vendo que ele está vestido como jardineiro? É quase, na pintura do Rembrandt, quase como se estivesse pregando uma peça. Na Maria. Quase como se estivesse pregando uma peça. Ele aparece com quem quer lá, com a chapeuzinho, né? A pazinha de jardineiro. Então, é um Cristo extremamente humano, mas é um Cristo concreto. Não é uma figura fantasmagórica, né? Ele saiu do túmulo mesmo e está lá. Tanto que ela confundiu Jesus com o jardineiro. Quer dizer, o sentido é comunicado, mas sem aquela estrutura de negação da natureza, né? Caravaggio. Então, aqui você tem a dúvida de Tomé. Tomé com dúvidas, né? Então, ele colocando o dedo ali na ferida de Jesus. Tem uma coisa curiosa aqui, é que não é claro na pintura se o Tomé está olhando para frente ou está olhando para a ferida. Então, é possível entender isso aqui como se a cegueira espiritual fosse apresentada. Quer dizer, tem uma carga teológica no papo. Ele está simplesmente duvidando, mas por causa da dúvida ele não consegue enxergar. Ele tem que pôr a mão. Né? Entendeu? Por que ele não olha simplesmente? Ele tem que pôr a mão ali e sentir. Então, isso é uma forma bem naturalista de falar da ressurreição de Jesus, mas que é teologicamente carregada. Né? E, por último, esse quadro de Rembrandt, a dúvida de Tomé também. Então, Tomé está aqui assustado, Jesus apontando, né, a ferida. Há esse elemento da glória da ressurreição representado. Agora, se eu não me engano, eu li um livro muito interessante que não existe em português, chama Bíblia de Rembrandt, que tem as pinturas de Rembrandt da Bíblia. No finalzinho, a gente tem, se eu não me engano, esse quadro mesmo, em que você percebe que a imagem de Deus tentou se pintar a imagem do Pai e ela foi apagada. Parece que o Rembrandt quase botou o Pai, mas aí o calvinismo dele não deixou e ficou só Jesus. Bom, então eu dei essas três ilustrações para mostrar que em diferentes momentos, com diferentes estilos, você pode ter integração de forma e conteúdo. E isso, quando acontece, é bem interessante. Agora, a gente vai ver depois na palestra do Rodolfo como que essa coerência vai sendo quebrada na pintura posterior. Bom, então é isso. A gente está concluído.